Gravando. É isso aí, pessoal. Estamos aqui diretamente da Feira de Itapuã, gravando o vídeo mais incrível do mundo. Um siri fazendo barra. Vamos, seu siri, dê seu depoimento. Tô malhando pro carnaval, velho. Pra ficar forte, tá ligado? Pra sair na mão com os caras lá, porque, porra, diz que o carnaval de Salvador o bicho pega. Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval, tenho que ficar torado daqui pro carnaval, tá? Veja meus braços como tá ficando aí. Eu sou aquele siri da... Opa aí, de um braço só, opa aí. Eu sou aquele siri da propaganda da Brahma, tá ligado, não? Nhê, nhê, nhê, nhê.